agora, na Rádio Boa Nova e mais perto de si. Desenvolvimento Emocional e Humano, um programa de Rodrigues Gonçalves. Meus caros ouvintes, cá estamos nós, consigo, na Rádio Boa Nova, para o ajudar, se quiser, naturalmente, como é hábito, a eliminar algumas das suas emoções tóxicas que lhe infernizam o seu dia-a-dia. E lhe criou a maior parte dos problemas de saúde que hoje vemos nesta sociedade dita pós-moderna. A sociedade pode ser pós-moderna, mas no plano das emoções a sociedade tomou o caminho errado. Esta sociedade está a regredir no palco das emoções e na plateia dos sentimentos. E o resultado está à vista nas estatísticas que lhe tenho aqui citado. Nós hoje devíamos usar o pensamento para que a vida fosse um espetáculo. Tal é a imensa qualidade de informação ao nosso dispor. Mas usamos-lo muito pouco. Usamos muito pouco o pensamento. A maior parte das pessoas tem muitas respostas prontas, à laia do pronto a vestir, que surgiu há mais de 20 anos. As pessoas hoje não se perguntam porque aceitam as respostas prontas, fruto da avalanche da comunicação que nos assalta em qualquer lugar onde nos encontremos. As pessoas hoje não se questionam, não tentam abrir novas portas, não se perguntam de onde vieram essas respostas prontas. Essas respostas prontas vieram, de certo, dos recentes padrões mentais que nos envenenam a existência e que nos criam a maior parte das doenças da moda. Mas nós temos de nos perguntar, o que é que se está a passar com as pessoas? Pergunta ao psicólogo e ao psiquiatra, porque tem cada vez mais clientes, alguns doentes, outros nem tanto. Pergunta ao médico, porque é que surgem cada vez mais doenças incomuns, e as comuns em cada vez maior percentagem. Pergunte e verá quais são as respostas, ou a falta delas. Meu querido ouvinte, por mim digo-lhe, pela sua saúde, tente ficar cada vez mais curioso, mais desconfiado e pergunte, continue a perguntar. Pergunte, por exemplo, porque é que temos cada vez mais problemas ligados ao chamado sistema nervoso central? Isto é, no plano das emoções e dos sentimentos. Porque é que as pessoas, tantas pessoas, cada vez mais pessoas, precisam de drogas para dormir? Mais de 35% dos adultos já não dormem ou não descansam sem a ajuda da drogazita. Caro ouvinte, pela sua saúde, não aceite isto como normal. É urgente pensar cuidadosamente se não haverá algo a fazer para sairmos deste beco escuro ou para não cairmos nele. Se é no âmbito mental, sensações, emoções, sentimentos, pensamentos, que todos estes problemas têm origem, se é no âmbito mental que geramos os nossos próprios desconfortos que nos estabilizam, não só mental, mas também fisicamente, então, temos de reconhecer que precisamos hoje, mais do que nunca, de um choque de lucidez para reconhecer que temos mesmo de mudar. Temos de usar melhor o nosso pensamento para que o mundo seja para nós um verdadeiro espetáculo. Veja bem, caro ouvinte, nós falamos, dialogamos, conversamos muito sobre o mundo de fora, mas calamo-nos sobre o que está dentro de nós. Nós temos hoje a geração mais triste, numa altura em que temos as mais poderosas máquinas de prazer. Temos uma medicina extremamente evoluída e apetrechada com as mais avançadas técnicas, que não passavam pela imaginação dos nossos avós. Mas temos cada vez mais doentes e mais doenças pouco ou nada conhecidas. Então, se calhar, meu caro ouvinte, nós temos de começar a tratar as pessoas. Você tem de se tratar como pessoa para evitar que tenha ou possa vir a ter uma dessas doenças e deixar para o médico, para o psicólogo, para o psiquiatra, as doenças que as pessoas tenham ou venham a ter. O médico trata-lhe a doença, mas você deve preveni-la enquanto o pode fazer. E uma das formas de o fazer, como já tenho aqui dito, é evitar que o seu filho ou você mesmo viva em ansiedade, em pensamento acelerado e fiquem sem controle as 24 horas por dia, ou pelo menos durante o período de vigília em que está acordado. A mente que não desliga é como uma máquina que trabalha constantemente acelerada, consome energia emocional inútil que desgasta e deprime. fragiliza o organismo e causa as doenças da moda. Veja o impacto que causa no fácies, na cara, dos jovens atenção com que jogam esses jogos modernos. Veja os distúrbios que os telemóveis já estão a causar à geração de jovens, que se concentra nas centenas de mensagens que enviam e recebem, em vez de diversificarem os seus interesses e aprenderem a gerir frustrações. Veja a ansiedade que a chamada vida moderna provoca em todos nós, jovens e adultos, destruindo qualquer migalha de prazer que devíamos merecer. As dores de cabeça, a tensão alta, os problemas digestivos e outros transtornos aí estão para nos alertar. E se não mudarmos, outras doenças virão, e estas bem mais graves. Para prevenir tudo isto, deverá, se quiser e puder, seguir os conselhos que aqui lhe tenho dado. Entre eles, diminuir a ansiedade, não julgar para não sermos julgados, vencer a angústia e a inveja, encarar a vida de forma positiva, ter empatia pelos outros, isto é, colocar-se no lugar do outro, ter autorresponsabilização, não achar que a culpa é do nosso pai, da nossa mãe, dos professores. Meu querido ouvinte, a tristeza e a depressão não são acidentes da vida. Não são, porque os nervos não se gastam. E aquelas pseudomazelas tiveram origem nos seus pensamentos, nas suas emoções, nos seus sentimentos do passado ou do presente. E assim resta-lhe reconhecer isto e começar a mudar e a viver melhor. Para isso, vamos hoje tratar de mais uma das emoções tóxicas. Esta talvez um pouco menos grave do que as anteriores, mas que provoca o mesmo impacto nas nossas vísceras internas e que prejudica, inclusive, o nosso sistema imunitário. Estou a falar-lhe da sua necessidade de aprovação e de reconhecimento. Acontece-lhe isto quando você gasta parte do seu tempo a esforçar-se para agradar aos outros ou a remoer alguma crítica de que tenha sido alvo. Ora, se a aprovação dos outros se tornou uma necessidade da sua vida, então tem todo o interesse em seguir esta palestra. E sabe porquê, meu caro ouvinte? Porque a busca da aprovação é mais um desejo do que uma necessidade. Veja bem, meu amigo, é verdade que todos nós gostamos de aplausos, de elogios e até de glória. Todos gostam que concordem connosco. Mas não há necessidade alguma de estarmos dependentes disso. A busca da aprovação constante torna-se uma emoção tóxica quando passa a ser uma necessidade mais do que um desejo. Se você precisa mesmo da aprovação, se precisa dela e não a obtém, as suas forças interiores autodestrutivas entram em ação. Quando a busca da aprovação se torna uma necessidade, você desiste de si em favor dos outros, das pessoas exteriores. E se os outros não aprovam, você fica paralisado sem saber o que fazer. Você decidiu exibir o seu mérito próprio para os outros. Você apenas se sente bem se os outros o elogiarem. Ora, se você carrega uma necessidade destas consigo, você está destinado a ter uma grande dose de infelicidade e de frustrações que lhe irão perturbar o seu património emocional e, mais tarde, o seu património físico, a sua saúde, com as suas doenças. Acredite nisto, que é ciência pura, meu caro ouvinte. Você tem de afastar essa necessidade de aprovação que sente em si. E sabe porquê? Porque quando a busca de aprovação é uma necessidade, você não procura a sua verdade. Você procura a verdade do outro, daquele que vai aprovar a sua atitude, o seu comportamento, a sua conduta. Por outro lado, se você tem de ser enaltecido e faz passar essa imagem, ninguém pode lidar de forma honesta consigo, porque você não aguenta uma crítica, só quer bajulações. É isso que você espera? Ou não é? O seu ego é sacrificado às opiniões e predileções dos outros. Agora, você perguntará, de onde é que lhe veio essa necessidade de aprovação? Bom, essa necessidade de aprovação vem das afirmações que lhe foram fazendo, a quando da sua meninice, durante a sua juventude e mesmo já depois da sua vida adulta. Quero ver quais eram os juízes que faziam de si e o deixaram propenso à aprovação e a precisar dela como de pão para a boca. Por exemplo, dizia-lhe: não és ninguém, até alguém gostar de ti. Se te fores embora, faço isto e aquilo. Sem ti, não sou ninguém. Ou então, outro tipo de afirmações. Por exemplo, tudo depende de ti. Se vestires essa roupa, o que é que vão dizer de ti? Só ficas descansada ou descansado quando eu tiver um ataque cardíaco. Ou quando me vires no cemitério. Esta chantagem é-lhe familiar, caro ouvinte? Então perceba que tem de mudar o mais breve possível. Tem de mudar estes registros que tem dentro de si. E não pense mudar os outros, porque já lhe demonstrei aqui que ninguém muda ninguém. Cada um educa-se a si próprio. Ou não, se não o quiser fazer e não o puder fazer, persista com as suas emoções tóxicas. Mas se o não fizer, vai repetir toda a vida os mesmos dramas de controle. Mas também lhe digo outra coisa que de certo vai demorar a perceber. Quando você começar a mudar, os outros começarão também a mudar à sua volta. Isto é rigorosamente verdade. E nada acontece por acaso. Se ainda tem dúvidas em relação a isto, aconselho-lhe um livro de uma psicóloga, aliás já lhe o aconselhei aqui, com milhares de horas de tratamento de doentes com emoções tóxicas muito vincadas. O livro é este, o título é este, A Inutilidade do Sofrimento, e a autora é Maria Josiela Reis, a editora é a Esfera dos Livros. Neste livro ficará um pouco mais convencido ou convencida de que tudo o que lhe venho dizendo é absolutamente ciência pura, testada pelos diversos psicólogos e teorizada pelos maiores pensadores da atualidade. Então, perguntará como atuar naquelas situações em que precisa da aprovação dos outros para se sentir bem consigo mesmo. Em vez de pensar, por exemplo, sem ti não sou ninguém, ou preciso da tua aprovação para estar bem, pense consigo, ou pense antes consigo. Eu é que sou responsável por me sentir uma mulher ou um homem completo. Isto não tem a ver contigo, com o outro ou com os outros. Eu é que decido a minha vida. Eu sou o responsável ou a responsável pelo que digo a mim próprio a respeito de ti. Não preciso de ti para me sentir bem, plena e satisfatoriamente bem. Eu é que decido do meu destino, sem precisar que tu aproves ou desaproves. E assim estará mais equilibrado emocionalmente e não ficará frustrado, triste, amargurado, deprimido até, se a opinião do outro não corresponder àquilo que você espera dele. Há um escritor que estou a ler agora que escreveu esta afirmação lapidar. As pessoas que necessitam da aprovação das outras pessoas são as mais infelizes do mundo. Mas as pessoas que desejam, amam e gostam de si e dos outros estão a tornar-se mais felizes. Eu vou repetir esta afirmação, porque é a síntese de tudo aquilo que eu lhe disse hoje. As pessoas que necessitam da aprovação das outras pessoas são as mais infelizes do mundo. Mas as pessoas que desejam, amam e gostam de si e dos outros estão a tornar-se mais felizes. Agora atenção, meu caro ouvinte. Toda a sua envolvente conspira contra si neste aspecto da necessidade de aprovação. E as mensagens publicitárias são as primeiras a fazer apelos à sua procura, da sua aprovação. Os sketches televisivos esforçam-se para o manipular relativamente à compra dos seus produtos, reforçando a crença de que a opinião dos outros é mais importante que a sua. Os anúncios, por exemplo, a desinfetantes da boca ou desodorizantes e outros produtos, estão cheios de mensagens psicológicas dizendo-lhe que você precisa de obter a aprovação dos outros ou até a aprovação geral, a aprovação de todos. E para isso tem de adquirir este ou aquele produto específico. E o produto vende. Porque as pessoas estão infectadas não na boca, mas na necessidade de aprovação. E sabe o que mais, caro ouvinte? Até as pessoas que se endividam para mostrar que têm este ou aquele bem padecem do mesmo mal, da mesma emoção tóxica. Bom, mas nós hoje já não temos mais tempo a falar desta questão. Voltaremos de novo a ela em breve, porque é fácil acreditar que estamos imbuídos numa cultura que permeia e incentiva a busca da aprovação. E não é fácil aceitarmos interiormente esta verdade. Apesar dela nos causar gravíssimos transtornos emocionais, físicos e mentais, que são um causador dos problemas de saúde muito sérios, você tem de eliminar o hábito de se menosprezar e de buscar a aprovação dos outros. E nós vamos ajudá-lo a fazer isso. Só tem de fazer uma coisa: não negar a evidência e não pensar que isto não é comigo. E já agora, continuar aqui connosco na Rádio Boa Nova. O que está mal é sempre culpa dos outros? Não. Abandono para sempre esta forma de pensamento. E agora passava aqui a palavra ao Albino José, que tem estado aqui a ouvir-nos com toda a paciência, para saber se tem alguma questão a pôr sobre esta matéria. Dava para falarmos sobre, de facto, muita coisa, não é? Mas há aqui duas notas, especialmente uma nota que seria bom nós, e aliás já o falámos em algumas vezes, é a dependência de algo ou de alguém. Isso é um dos principais problemas. Estarmos dependentes de algo ou de alguém, ou a própria capacidade ou incapacidade... de conseguirmos decidir por nós próprios. Esse é um dos problemas que às vezes nos cria uma confusão. Não sabemos se, de facto, além de estarmos sempre sujeitos à decisão de terceiros, não é? Porque muitas vezes acontece isso, isto é a capacidade ou incapacidade de decidir por meio próprio. Às vezes esse é um dos problemas. E daí, se decidimos bem, ficamos às vezes na dúvida se foi mesmo bem, ou às vezes decidimos e as coisas não correm tão bem, temos a dúvida se decidimos, mas decidimos mal. Este também é um problema que nós hoje, o assumir o compromisso, também é um problema hoje que, enfim, nos afeta muito e afeta um pouco a nossa sociedade. Exatamente, portanto, aí a questão que põe tem muito a ver com aquilo que nós acabámos de ver. De facto, nós temos que assumir desde logo que a incapacidade de decidirmos ou estarmos sempre dependentes de alguém, essencialmente é uma falta de segurança. Portanto, a pessoa, por qualquer razão da sua formação ou da sua informação durante a vida, foi formada num contexto, num âmbito ou num meio familiar que lhe incutiu falta de segurança. Isso em si não seria tão grave se a pessoa não transformasse isso num problema interior que lhe vai causar grandes transtornos emocionais. E exatamente para evitar que isso aconteça, a pessoa tem que combater essa incapacidade de decidir e essa necessidade de estar sempre dependente de alguém, estar sempre na dúvida. E para o combater, tem que se autodeterminar, tem que ter uma perspectiva positiva da vida e saber que tem que começar a decidir em função das competências que tem e depois, se as coisas correrem bem, reforça a sua autoestima. Se as coisas correrem mal, a pessoa aprende. Mas também, se correrem mal e a pessoa aprender, tem que tentar no futuro ser melhor. Ao passo que, se estiver sempre dependente de alguém e estiver incapaz de decidir, a pessoa nunca vai aprender, vai estar sempre à espera que outra lhe dê a dica para viver. Mas o doutor hoje, com a experiência que tem de vida, enfim, desfia em algumas áreas, isso é notório, a incapacidade de decidir por meio próprio. Ficamos sempre na dúvida, ou a pessoa fica sempre na dúvida. Isso é uma dor de cabeça que depois muita gente interioriza, não é? É isso mesmo, porque a pessoa também é confortável para a pessoa estar sempre dependente de alguém e os outros decidem por elas. Só que isso impede-lhe o seu próprio crescimento. A pessoa, ao estar dependente do outro, parece que é uma coisa boa para ela, porque nunca corre grandes riscos. Se as coisas correrem mal, ela irá sempre dizer a culpa do outro. Não assume responsabilidade. Só que isso também a transforma numa pessoa imatura e que nunca vai aprender com os erros. Porquê? Porque se alguma coisa correr mal, ela não vai perceber que no futuro tem que se automotivar para tentar perceber e para decidir bem, e vai sempre estar naquela posição de, bem, se isto o outro vai decidir por ela, portanto ela nunca tem problema nenhum, nunca cresce, é uma criança, é imatura. Isso é uma das facetas. A outra, e é aquela que nos importa aqui, é que a pessoa automaticamente está constantemente a sofrer. Porque a pessoa não tem confiança nela. E vive sempre em dúvida, não é? Vive sempre em dúvida. É, vive sempre preocupada interiormente. Não sei o que é que vou fazer, como é que hei de fazer, e então não aprende a decidir. Vai ou sempre se perguntar bem, ao não outro. Sei se fiz bem, não sei se fiz bem, se fez mal. Ou fui capaz de fazer mal. E o que é que acontece interiormente? A pessoa começa a mortificar-se. E ao mortificar-se está a dar cabo de algo, depois acaba por somatizar em doença. São problemas no estômago, são úlceras no estômago, começa depois a ter tensão alta. Se reparar, esse tipo de pessoas com o tempo acabam por adquirir tensão alta e outras somatizações físicas. Portanto, a pessoa tem absoluta necessidade de caminhar pelas suas próprias pernas a partir da altura em que, desde que tenha idade e competências para, tem que passar a decidir. Não é estar sempre pendurada entre aspas no outro. Aliás, só erra, costuma-se dizer que só erra quem faz ou quem pelo menos arrisca fazer alguma coisa. E, portanto, esse é que tem hipótese de errar, porque quem não faz não erra. Só erra quem tem hipótese de decidir e com o erro aprende. Se souber ser humilde e perceber que o erro, que foi um erro, mas que no futuro vai fazer melhor. Doutor, como eu disse, se nós começássemos aqui a conversar, estávamos aqui uma tarde inteira. Vamos ficar. Mas isto é bom porque nós, ao fim e ao cabo, cada um de nós põe nestas conversas a sua própria experiência e isso ajuda as pessoas que eventualmente precisam nestas áreas. E a ideia é mesmo essa, não somos sabedores de tudo, não é? E andamos uma vida a aprender e, portanto, quem não pensar nós desta maneira... Nós também aprendemos precisamente, muito aqui. Eu próprio estou aqui disponível também para aprender com os ouvintes que queiram pôr-nos aqui questões. Isso. Doutor, nós vamos chegar neste programa por aqui, certamente vamos falar noutros, mantendo essa aprovação e reconhecimento desse tema para outras emissões. Esta é mais uma emissão de desenvolvimento emocional e humano, nas quartas, depois das 20 e também aos domingos, depois das 19, perdão, das 20 às 19, para ouvir sempre em podcast em radiobonova.pt. Um programa da responsabilidade de Rodrigues Gonçalves, com Albino José. Continuação de uma boa semana, fique bem. Agora, na Rádio Boa Nova e mais perto de si, desenvolvimento emocional e humano. Um programa de Rodrigues Gonçalves.